firmeza na levada, minha B66. Eu mostro pra vocês, cada livro, cada verso determina minha lei. Então trema, sistema, tome agora o choque. Eu nunca precisei tá trepado no agoque. O seu coração nem se abala, nem se move. Cada salmo que eu leio, meu inimigo corre, esperneia, ele treme. Desde a criação, no livro de Gênesis, a verdade que me guia, a verdade me conduz. No princípio era trevas, mas Deus disse, haja luz, houve luz. Naquele momento, e a separação entre a terra e o firmamento. Só anda engatilhada, pronta para ser qualquer hora disparada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Rajada de fala, capítulo, versículo, eu não preciso de bala. O livro de Juízes é minha cara. Eu louvo a Deus, cantando rap, quem sabe é Juízes 7, o barato é sério. Aí que eu viajo nos evangelhos, palavras de Deus. Lucas, Marcos, João e Mateus. Eu sei que vocês estão ligados. Pelas feridas do mestre nós fomos sarados. De toda chaga, de todo pecado. Nesse mundão eu nunca me iludo. Deus enviou o seu filho ao mundo para você, que nele crê, tem a vida eterna e não perecer. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Meu pão, o meu alimento, não fico sozinho, triste é o relento. Meu escudo, minha espada, meu tudo, minha arma. Com ela, irmão, não temo nada, pois o Senhor é meu pastor e nada me falta. Para as quebradas, favelas e morro, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu socorro. Paro, penso, reflito, com seu poder ninguém pode comigo. Hoje eu habito no esconderijo do Deus Supremo, do Deus Altíssimo. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Chegando pra constar, da ponte pra lá, sociedade é o que liga, é o que há. Sem essa, irmão, de cleque pá, nada de oitão, 12 de repetição. Um salve pros guerreiros do conspiração, nada de 3-2 ou calibre 22. Colando com nós, o H2, no som da minha voz. Um salve família The Boys, Mano Lu e servo de Cristo. A Bíblia é minha arma, a fé é meu gatilho. Eu olho pro alvo, miro e atiro. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu resolvo toda e qualquer parada. Minha Bíblia é minha quadrada, minha Bíblia é minha quadrada. Com ela eu não preciso de arma, eu não preciso de arma.